just one woman left standing in your room. And she will be yours. Sob o longo e aveludado manto negro da noite, saboreamos o lado vermelho da vida. Eu sou o Lorde A e você está escutando Vox Vampírica Revamp na TheMausoleumRadio.com e também no site oficial do programa VoxVampírica.com. Venham. Muito boa noite, estamos iniciando uma nova fase do programa Vox Vampírica hoje aqui na Acidic Infection e também no podcast voxvampirica.com. Sejam muito bem-vindos para uma noite especial e, na medida do possível, nesta nova fase do Vox Vampírica, vamos trazer novos DJs e alguns profissionais e outros em começo de carreira. a cada edição novidades, para mostrarem um pouco do seu trabalho, trazerem um pouco de inspiração, encanto e agitar a vida noturna de todos vocês. Eu sou o Lorde A e apresento Vox Vampírica desde 2006. É uma criação minha que começou como um podcast caseiro, numa época que podcast era algo novo e eu não me recordo de nenhum podcast que tocasse Dark Wave e falasse sobre vampiros e afins lá por volta de 2006. Não havia nada parecido. E desde então, o Vox Vampiric existe, foi se profissionalizando, teve uma temporada gravada em estúdio, graças ao nosso bom amigo Denis Eites, da Eites Record, depois da Amarelo Distro. E posteriormente nós fomos contactados pelo Paulo Medi, que tinha um projeto muito legal chamado Black Cat no Hotel Cambridge, e uma rádio chamada Rádio Gato Preto. E então o Vox Vampírica em 2010 estreou nessa web radio, e desde então todas as quartas-feiras nunca mais foram as mesmas. A gente está aí no ar, estamos na atividade, semanalmente desde 2010. Em 2012 nós fizemos uma parceria, né, uma parceria bem legal com a turma da Acidic Infection, a convite do queridíssimo Yves Morgan e do Eder Zapatero, e desde então passamos a comandar o horário nobre da Acidic Infection às quartas-feiras e vamos desenvolvendo esse trabalho bem legal, bem bacana. Essa é uma das semanas mais especiais do ano, pois é a semana do Dia dos Vampiros. A campanha e a data oficial da cidade de São Paulo, criada pela queridíssima cineasta, atriz e escritora Liz Marins, que interpreta a personagem Liz Vamp. O Dia dos Vampiros é uma campanha que tem como bandeira incentivar a doação de sangue, além disso, divulgar causas artísticas e também promover campanhas contra a discriminação. Tanto nas causas artísticas quanto nas campanhas contra o preconceito e a discriminação, elas não se aplicam apenas a vampiros, e assim a todos aqueles que sofrem os malefícios ocasionados por tais situações. No sábado, 10 de agosto de 2013, vamos celebrar mais uma edição do Dia dos Vampiros, que, se eu não me engano, é a 12ª edição. Olha que coisa legal, né? 12 anos de Dia dos Vampiros. Eu já tô nessa com a Liz Vamp, acho que desde 2004, mais ou menos. Ano que vem já são também uma década de trabalho em conjunto. E é uma campanha muito importante, muito legal, um negócio totalmente independente, feito de apreciadores para apreciadores da produção cultural vampírica de todos os caminhos, de todas as expressões e todas as alteridades. É uma campanha que você, se mora aqui em São Paulo ou nos arredores ou próximo, com certeza deveria estar presente ali no Vão Livre do MASP às 10 horas da manhã. Esse ano teremos muitas atrações acontecendo por lá, sorteios interessantíssimos. Um desses sorteios foi promovido pelo Vox Vampírica em parceria com a editora Madras, a maior editora holística do segmento holístico do Brasil. Vamos sortear 25 publicações, o que inclui 5 tarôs dos vampiros e mais 20 livros de escritores nacionais e estrangeiros, que são referências absolutas sobre a questão dos vampiros, de uma perspectiva da cultura geral, do fashionismo, do entretenimento, do folclore e até mesmo da mitologia vampiresca. Então eu espero vocês lá, claro, haverão muitos outros sorteios, muitas outras surpresas. Será um grande Dia dos Vampiros. Esperamos mais uma vez batermos o recorde de doadores únicos num mesmo dia lá na Fundação Pro Sangue, no Hospital das Clínicas. Além disso, o Dia dos Vampiros, esse ano aqui no Brasil, terá festa oficial e a campanha acontecendo lá na cidade de Brasília, sob o comando da queridíssima DJ e promotora de eventos Kel Kill, do programa Lasciva Nociva, nossa colega aqui às terças-feiras na Acidic Infection. E ainda na Acidic Infection, no www.acidicinfection.com, o Dia dos Vampiros será comemorado no Meta Universo do Second Life, no Clube Acidic Infection, com um programa especial apresentado pela DJ Kel Kill nesse sábado a partir das 11 horas da manhã. Então acessem acidicinfection.com, voxvampirica.com e curtam muito esse programa que vai ser especial. E claro, participem do Cortejo Vampírico aqui em São Paulo a partir das 10 horas no Vão Livre do MASP, na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Vamos ter Dia dos Vampiros acontecendo e vamos falar disso já já. Também vamos falar mais do Dia dos Vampiros lá em Brasília no decorrer do programa. E ainda conforme vão chegando, a gente sabe que vai ter outros Dias dos Vampiros, outras campanhas menores acontecendo em Goiás, em Curitiba, em Porto Alegre, em outras localidades aqui do Brasil. E vamos tentar reunir o que tivermos de informação dessas outras datas. O Dia dos Vampiros terá comemoração esse ano em Nova York, em Toronto, no Canadá. Nova York, nos Estados Unidos, Toronto, lá no Canadá. Sabemos que haverão algumas pessoas doando sangue em algumas capitais da Europa em nome do Dia dos Vampiros, que acompanham o Vox Vampírica e as nossas publicações. Então será uma grande data. Se você mora em uma cidade onde não haverá, ainda não há a campanha do Dia dos Vampiros, porque você pode muito bem começar a campanha do Dia dos Vampiros na mesma data, então visita o site diadosvampiros.org, fala com a Liz Vamp aí pelo Facebook para saber mais. Você ainda aproveita e pode ir doar sangue nesse sábado, né? E tirar uma fotinho doando sangue e marcar a hashtag VoxVampirica ou Dia dos Vampiros, que já estão rolando lá no Facebook, que a gente vai dar um jeito de fazer um belo mural com fotos de todos os doadores, sejam aqueles que estão indo nos cortejos vampíricos ou aqueles que estão indo por conta própria em nome das três bandeiras do dia. A gente vai falar disso no decorrer do programa. E ainda na edição de hoje nós temos novidades, temos um convidado muito, muito especial, que é o meu amigo o DJ Carlos Manson Eduardo, da preparou um DJ set muito especial de Cybergothic, extremamente indispensável, bem produzido, feito sob medida para essa noite que marca essa nova fase do Vox Vampírica, onde inclusive pretendemos disponibilizar os podcasts do programa logo após a apresentação deles em nossa nova morada digital, que é no portal redvamp.com. Olha então que coisa legal. Agora você escuta o programa ao vivo e um pouco depois do programa ter ido ao ar, você já pode fazer o download da edição. Fazer o download da edição, compartilhar com seus amigos, pessoas afins, com seus inimigos, com todos. O Vox Vampire que estão entrando nessa nova fase, acompanhando essa revolução digital que vem acontecendo no portal redvamp.com, que foi inteiramente reconstruído, remodelado e preparado para agora assumir com todas as honrarias possíveis o seu posto de o portal vampírico dos países lusófonos e da América do Sul. E claro, né? Depois de uma introdução desse naipe, claro, vamos falar um pouco do que teremos hoje aqui no Vox Vampírica. Primeiramente teremos uma matéria, teremos uma parte do DJ set do nosso convidado, que é o DJ Carlos Manson Eduardo. Ele mostra o seu trabalho regularmente no The Boys Club e é um dos produtores da The Amnesia Party, que acontece no litoral paulista. Ele traz um DJ set especial de Cybergothic. Carlos Eduardo Rosa Filho, vulgo Manson, 25 anos, aqui de São Paulo, com quase 3 anos na área de DJ, vem demonstrando seu grande potencial e carisma, conquistando e contagiando as pistas por onde ele passa, com o melhor do som alternativo underground, produzindo grandes remixes de bandas misturando rock com tribal, house e dubstep, com grandes músicos tais como Marilyn Manson e Die Antwoord. Sempre inovando a cena alternativa, DJ Manson já se aventurou em vários estilos, do pop ao cybergothic. Demonstra gostar realmente do trabalho e agitando todos com sua diversidade musical. Já marcou presença em outras grandes festas, tais como a Placine, a Infinity Club, The Boy Club, Freak Nation, Bloody Shake, Neon Party Baby, Too Drunk to Rock, Circuito Babalu, entre outras. Então é esse DJ set que a gente vai curtir aqui hoje de Cybergothic no Vox Vampírica. Também iremos falar do livro A Sedução do Vampiro, escrito por Millie Williamson, lançado aqui no Brasil em 2011 pela editora Madras. Uma obra interessantíssima com ênfase no fashionismo vampírico. Então, se você ainda não teve oportunidade de conhecer, já você vai conhecer um pouco mais. E ainda depois do nosso bloco musical, ainda traremos a leitura de um artigo escrito pelo nosso queridíssimo ouvinte norueguês, Nicolaj de Matos Frisvold, do blog thestarcave.com, chamado Os Conclaves de Lúcifer. Então é isso aí. Eu vou chamar agora um pouquinho do DJ set do Carlos Eduardo e já a gente volta com a primeira matéria da noite, Os Conclaves de Lúcifer, de Nicolaj de Matos Frisvold. Não saiam daí. Malignant demons wish forth from their graves in the dead of night to attack their victims and drink the blood from their veins. From the victim's neck, the mark of the feast, the devil's signature. Thank you. fertig. Yeah. e você está curtindo Vox Vampírica Revamp em nova fase, em novo tempo, apresentado por mim, Lorde A, e hoje contando com a participação do DJ convidado Carlos Eduardo Manson. Espero que estejam curtindo. Nesse bloco vamos com uma matéria chamada Os Conclaves de Lúcifer, do nosso ouvinte e também do meu amigo Nicolás de Matos Frisvold, do blog TheStarCave.com. Espero que gostem. É necessário saber que a glória de Deus preenche toda a terra e não há espaço vazio dele. Ele preenche todos os mundos e cerca todos os mundos. Sem sua divindade, eles não teriam vida e não haveria qualquer existência. A única limitação é que quanto mais baixo o nível, maior é Tzintzum, a contração de sua divindade ali, e mais é recoberta com camadas de tecido, Meshivat Nefesk. Lúcifer é um agente espiritual e mais usado para legitimar a atividade antitradicional. Tem-se presenciado nos últimos anos uma concentração de ordens e igrejas estabelecendo cultos ao adversário, geralmente visto como um espírito misantrópico, djinn ou deidade, que sustenta uma promessa de conhecimento para o mal e o forte. Se olharmos para os vários mitos e lendas que contam particularmente a queda de Lúcifer, veremos que ela foi relacionada à desobediência de prestar respeito a Adão ao prostrar-se em frente à imagem do Criador. A razão que Iblis dá na Sura 7 do Alcorão é que ele, que é feito pelo fogo, não pode prostrar-se diante de uma criatura de barro, desde que o fogo é superior. E não só isto, o fogo é o elemento que endurece o barro. Como tal, a queda se transforma em uma rebelião à divina ordem e graça, pois não que Adão seja maior ou menor na medida em que Iblis se refere. Ao contrário, é um chamado rumo ao respeito diante da criação e sua ordem. Fico tentado em ver esta queda como uma negação de se dar as boas-vindas ao Filho da Luz, ao desdobrar dos seres manifestos, uma negação ao grande plano e à grande arquitetura cósmica. É de híbris que estamos falando, um orgulho causado por um senso danificado de autoimportância. Podemos dizer que Iblis, quando sai e se torna Shaitan, revela a exaltação do ego. Ele falha em reconhecer a potência espiritual de Adão graças a uma percepção distorcida da criação, e é aqui que reside o segredo da queda, o reverso dos polos. Como Ibn Arabi e muitos outros santos sufis que eles apontaram, onde o ego e matéria são percebidas como centro espiritual. Esse reverso dos polos, onde o alto se faz baixo e o baixo se faz alto, encontra seu clímax social na era do iluminismo. Podemos dizer que a grande confusão era relacionada ao fogo e o calor proveniente da luz. O calor da luz sendo o ápice da ascensão espiritual, enquanto o fogo é a paixão que queima na alma e cria inveja e orgulho. O fogo que encontramos na Sefer Adin é diferente do calor do coração que encontramos em Shezed. É quando esta ação recíproca perde o sentido e a geografia espiritual da pessoa se transforma em um campo deslocado de excesso marcial que o alimenta para batalhas e é solidificado e extraído. Orgulho, egoísmo e inveja parecem ser os motivadores primários para batalhas apaixonadas, onde o nome, território e posses são os troféus a serem disputados no campo. Isso está longe do jihad espiritual que são encorajados que lancemos sobre os nossos nafs, as inclinações e nossos egos, que constantemente tentam usurpar o trono da individualidade. A queda do anjo da luz, a manifestação de oposição, é um mistério relativo à confusão dos planos, a tomar o calor como fogo e a introduzir-se uma medida de quantidade sobre a de qualidade. A falta de apreciação da luz que observamos hoje, quando caído é exaltado como uma meta, é uma consequência natural das formas em que o divino se recobre em suas múltiplas camadas. Deus é como uma linda mulher, velada com camadas sobre camadas de lindos trajes. O mistério se oculta dentro da matéria e a verdade brilha dentre paredes de chumbo e concreto. Os que buscam a verdade vagueiam sem rumo, motivados por uma busca de compreender-se a si próprios e perceber quem são, e mais se agarram ardente e ferozmente a esta parede de chumbo, e motivados pelo seu calor, propagam o evangelho da morte divina e supremacia humana, um ethos grandioso como pode soar, tanto em palavras quanto em efeito. É todavia um sinal dos tempos. Isso revela o que o metafísico René Guénon referiu como as fissuras na grande muralha. É o Citra Aha que desgasta a parede e então pode entrar em um domínio alienígena. E assim enche o mundo e todos os seus seres. O deslocamento que causa o reverso dos polos é atingido e o pralaya é a consequência indigesta. Enquanto é verdade que a vida e a luz existem em todos os lugares, ambos em Clifford e o Citra Aha, há ainda a matéria da ordem e hierarquia. A queda fala de como a luz pode trair seu portador e pavimentar a via para Iblis. E Iblis é a testemunha negativa à unidade divina, como Nigel Jackson comenta em seu The Rumi Tarot, pois é através das marcas dos pés de Iblis que a estrada é feita reta, e é através de suas obras que sabemos o que é por causa do que não é. É esse pensamento que deu origem aos textos da floresta, mais tarde conhecidos como os Upanishads e a filosofia Advaita. Mas esse é um dos muitos conclaves de Lúcifer, e este se ergue contra a exaltação da Hibris na forma de ordens e igrejas dedicadas a sustentar a existência flutuante do polo reverso, o triunfo da carne sobre a transcendência. Como o próprio profeta disse, e que a paz esteja sobre ele, mais dano é causado pelos tolos através de tolices do que causado por malfeitores através da maldade. Esse texto é de autoria de Nicolaas Frisvold e está disponível em thestaircave.com. Você está curtindo Vox Vampírica Revamp ao vivo nas ondas da Acidic Infection e também no formato podcast no site voxvampirica.com, hoje com a participação especial do DJ Carlos Eduardo Manson, do The Boys Club, de The Amnesia Party, entre muitas outras, com um DJ set especial de Cyber Gothic. Eu espero que vocês estejam curtindo bastante. Nessa segunda parte do programa, a gente vai com uma matéria sobre o livro A Sedução do Vampiro, e com uma tradição aqui do Vox Vampírica, né? Sempre apresentarmos livros e artigos, e eu espero que vocês apreciem. A Sedução do Vampiro, gênero ficção e cultura de fãs de Bram Stoker, a Buffy, a Caça-Vampiros, explora o eterno mito de Drácula e dos vampiros, e o porquê desse mito ter se mantido tão popular por tanto tempo. Mais de 100 anos depois da publicação do influente romance de Bram Stoker, o vampiro está mais presente na cultura popular do que nunca, o que pode ser observado nos filmes Drácula de Bram Stoker de 92, Entrevista com o Vampiro de 94, a trilogia Blade de 1998 a 2004, Underworld de 2003, Van Helsing, e particularmente em Buffy a Casa Vampiros, uma série de televisão originada de um filme, e na série Angel, que teve origem em Buffy. Millie Williamson analisa esse fenômeno dando particular atenção às questões de gênero, tanto dos filmes como dos fãs de vampiros, a representação moderna do vampiro e de outro, a natureza da identidade, da identificação e aos próprios fãs. Do release oficial, vamos agora a um breve olhar de seu conteúdo feito por um vampiro. Publicado ainda em 2011 pela Madras, a obra é de autoria de Millie Williamson, Centro de Pesquisas e Comunicação de Massa de Leicester, e é bem focalizada na relação dos apreciadores da produção cultural vampiresca com uma ênfase no fashionismo. Um ponto interessante é a contextualização do vampiro, persona literária, como fruto da burguesia e da economia do tumultuado século XVIII, o que tornou uma excelente máscara para Marx e seus seguidores exercerem suas críticas à burguesia e sua alienação. Uma das suas citações mais famosas, no caso Marx, foi: "O capital é trabalho morto, o qual, como um vampiro, vive apenas para sugar o trabalho vivo, e vive mais quanto mais trabalho suga." Aliás, o romance gótico e os poetas malditos, que as obras exploravam com riquezas as contradições nas esferas culturais e econômicas, e em especial na forma oficial de interpretar o mundo, eram considerados literatura de alienação pelos marxistas e se enquadravam com louvor nas quatro principais categorias alienantes deles. O vampiro, por si, representava a alienação. Talvez por isso que até hoje os rebanhos marxistas e stalinistas e suas cartilhas e pedéis colegiais da cena gótica desdenham abertamente do elemento vampírico na cena alternativa. O autor de A Sedução do Vampiro, inclusive nesse quesito, aponta que, sempre ambivalente, o vampiro expressa nossa alienação em relação à nossa própria humanidade e oferece uma transcendência imaginária a limitações impostas ao corpo e ao self. Tal dualidade explica, portanto, a longevidade do vampiro e sua popularidade nos dias de hoje, pois a cultura anglófona celebra cada vez mais um sentido de self ao qual a maioria não consegue ou não irá se ajustar. Portanto, nossa própria era é marcada por limites e contradições dos discursos oficiais que aumentam as lacunas entre tais discursos e nossas próprias experiências no mundo. Por conseguinte, o vampiro deixou de ser uma representação do terror. Ele é a representação do marginalizado, o que nos ajuda a explicar sua enorme popularidade e a existência de uma grande cultura de fãs. Millie oferece uma paisagem interessante sobre a cena vamp ao apontar que vivemos uma espécie de elitismo boêmio habitado por espíritos de nosso mundo e o mundo deles, integridade versus vender-se, pureza e perigo, a buscarem o acalorado e o acolhimento de viver como sentem que querem viver, reclamando em sua via noturna o direito à unicidade de si e às tentações de arder em descontentamento, invejas e territorialidades. Tal conduta de fazer por prazer e viver como aprecia confronta o ethos capitalista e também o socialista em múltiplos planos. A condição de cultura alternativa, subcultura ou underground não apresenta as condições para executar uma mudança prática e eficaz em tais mecanismos. Todavia, o autor defende que o vampiro, enquanto persona literária, está eternamente atrelado à impossibilidade de alcançar aquilo que as culturas numericamente superiores insistem e apontam como a realização de si nos moldes massificados do seu imaginário publicitário. Essa obra é bem legal e eu separei um capítulo dela bem interessante para a gente poder falar um pouco e posicionar vocês um pouco melhor sobre a obra. O Vampiro e o Selfie, os Dilemas dos Mortos e a Esfera do Possível. O vampiro ocidental é uma criação do capitalismo. Seu ingresso na imaginação ocidental é concomitante à emergência da cultura burguesa, dando a expressão aos medos, negações e contradições desta. Marx, de forma notória, comparou as práticas capitalistas ao vampiro. E com base em Marx, David Plunter propõe que a literatura gótica, o primeiro espaço ocupado pelo vampiro ocidental, não pode ser desvinculada da atmosfera econômica da época que deu origem ao vampiro. A literatura gótica foi moldada pelo tumultuado século XVIII, uma época marcada por contradições nas esferas econômicas e culturais, em especial quanto às interpretações oficiais sobre o mundo, como observa Plunter. O vampiro surge na permanentemente transitória cultura do capitalismo, adaptando-se e evoluindo a fim de acompanhar o momento cultural. Em virtude disso, o vampiro ocidental é uma figura ambígua, rebelde aristocrata, boêmio e nobre que olha para o passado e para o futuro. Todavia, o vampiro é uma criação do capitalismo também em outro sentido, pois ao representar uma figura limítrofe, marginal à cultura a ponto de ser um morto-vivo, o vampiro expressa fatos da condição de muitos dos que vivem no Ocidente, a condição da alienação. Plunter, na verdade, descreve o gótico como a literatura da alienação, demonstrando como as quatro principais categorias de alienação de Marx são temas constantes no gótico. Sempre ambivalente, o vampiro expressa nossa alienação em relação à nossa própria humanidade e oferece uma transcendência imaginária a limitações impostas culturalmente ao corpo e ao self. Tal dualidade explica, portanto, a longevidade do vampiro e sua popularidade nos dias de hoje, pois a cultura anglófona cada vez mais celebra um sentido de self ao qual a maioria não consegue ou não irá se ajustar. Portanto, nossa própria era é marcada pelos limites e pelas contradições dos discursos oficiais, que aumentam a lacuna entre tais discursos e nossas próprias experiências e vivências no mundo. Por conseguinte, o vampiro deixou de ser uma representação do terror. Ele é a representação do marginalizado, o que nos ajuda a explicar sua enorme popularidade e a existência de uma grande cultura de fãs de vampiros. Contudo, em vez de considerar a cultura de fãs como subversiva do sistema dominante per se, Millie Williamson propõe que a política cultural da cultura de fãs de vampiros e da cultura de fãs em geral é contraditória e normalmente centrada no self. A cultura de fãs de vampiros está incluída no campo da produção cultural e não pode sair desse espaço e entrar em um campo utópico. Logo, ela está sujeita às lutas, à dinâmica, à tomada de posição e às hierarquias que estruturam o engajamento cultural moderno. Todavia, não é correto propor que a cultura de fãs de vampiros se identifique com valores culturais dominantes, não apenas por não se identificarem facilmente um com o outro. Mais do que isso, a existência do vampiro como morto-vivo traz à tona a inexprimível dor de não se enquadrar às normas da sociedade e o sofrimento da insignificância, o que por sua vez resulta em práticas criativas. Tal criatividade assume inúmeras formas: a autoexpressão por meio do vestuário, a ficção de fãs, a interpretação de papéis, a criação de clubes, informativos, websites e assim por diante. Esse esforço criativo deve ser reconhecido, a despeito de sua fonte ser normalmente a dor, e apesar do modo como ele existe e deve existir no hierárquico campo cultural. Millie Williamson sugere que, em virtude da estrutura das relações culturais, as atividades da cultura de fãs de vampiro são necessariamente influenciadas por um dos conjuntos de valores que dominam o campo da produção cultural. Alguns fãs aceitam os valores heteronômicos da cultura e vinculam a produção e o envolvimento cultural ao lucro. outros rejeitam os valores econômicos e buscam a cultura de fãs pela cultura de fãs, compartilhando os valores culturais do polo autônomo da cultura dominante, inclusive as concomitantes distinções elitistas que geralmente ocorrem. Não obstante, o autor também propõe que, a despeito do potencial para o elitismo, a cultura de fãs pela cultura de fãs tem ao menos rejeitado a ideia da cultura que visa ao lucro, e sugere que essa rejeição seja uma pré-condição para a radicalização da cultura, mesmo que não seja em si uma revolução. Stephen Ducombe faz uma observação semelhante quanto à cultura zine underground nos Estados Unidos e também usa como fundamento a teoria da alienação de Marx, a fim de oferecer uma explicação dessa cultura. Ducombe lembra-nos da ideia de Marx de que no capitalismo grande parte do trabalho não é organizada visando a satisfação daqueles envolvidos nele, mas sim ao lucro. Sob essas condições, nós nos alienamos do nosso trabalho. Ducombe comenta que a ideia do trabalho não alienado pode ainda não ter chegado ao ponto de ser relegado à lata de lixo da história. Isto porque, ao mesmo tempo em que a produção criativa tem estado atrelada ao lucro, a ideia de fazer algo por simples satisfação e não por dinheiro é uma espécie de trabalho que nada contra a corrente das normas da sociedade capitalista. Os escritores e zines underground, assim como os fãs de vampiro contra o lucro, estão envolvidos em consumo e produção culturais que estão em desacordo com os valores burgueses, apesar de, por vezes, tais atividades estarem acompanhadas de distinções elitistas e ideias contraditórias. Um dos pontos fortes da análise de Ducombe é o fato de ele investigar sistematicamente essas contradições da cultura zine. Ele observa que a boemia fragmentada, na qual fazem parte tanto a cultura zine quanto a cultura de fãs de vampiro, divide o mundo em dois polos opostos, nosso mundo e o deles, integridade e vender-se, pureza e perigo. Ele examina a interioridade desse elitismo boêmio e considera como tal elitismo opõe o nós ao eles e sua identidade está condicionada a essa distinção. No entanto, ele argumenta que os zines rejeitam a justificativa dominante para a produção e criação em nossa sociedade, e por sua própria existência, criticam a natureza pecuniária e simplesmente instrumental de praticamente todo o trabalho, embora tenha proposto que alguns fãs de vampiros aceitam o racional econômico da criatividade, aqueles que não o fazem, que lutam pela cultura de fãs, como cultura de fãs, estão rejeitando o polo dominante da produção cultural, valores que inibem as possibilidades do self. Como observa Terry Eagleton, para ter uma vida realmente gratificante, temos de poder fazer o que fazemos apenas por satisfação, e argumenta que essa autorrealização caminha em sentido contrário ao ethos do capitalismo. O subconjunto da cultura de fãs, que rejeita os imperativos econômicos, pode e de fato se envolve em atitudes por puro prazer, mas tal subconjunto também não conseguiu desvincular a ideia de apenas por satisfação do impulso em direção à hierarquia e ao elitismo dos valores autônomos da cultura. Contudo, isso não muda o fato de que essas ideias existem e são realmente opostas ao conceito dominante da cultura que visa ao lucro, como argumenta Ducombe. A política da cultura underground, assim como a de todas as culturas contra-hegemônicas e formações pré-políticas, oferece uma condição necessária, mas não suficiente, para a mudança social. Na opinião do autor, essa não é uma conclusão pessimista, apenas honesta. A rejeição à ideia da cultura do lucro é um ponto de partida essencial para uma cultura mais democrática, mas não é capaz de realizar tal mudança por si própria. Todavia, o Milley propõe que a insistência cultural sobre o sucesso, a visibilidade, a significância e a impossibilidade de alcançá-los é o que moldou o moderno vampiro ocidental e nossas reações simpáticas a ele, ou seja, a dor de nossa experiência desse paradoxo. O envolvimento com o vampiro está vinculado ao reconhecimento de nossa dor, o reconhecimento de que as promessas que nossa cultura nos faz são, além de contraditórias, inatingíveis. Tal envolvimento cria experiências diversas e para muitos ele tem início na sensação de não se enquadrar. Os relatos mais convincentes sobre a cultura de fãs não são os que o exaltam, mas os que enfatizam a dor. Camille Bacon Smith, por exemplo, analisa o risco e a dor que cercam a cultura feminina de fãs de ficção científica, na qual os membros compartilham a experiência do sofrimento entre eles e por meio de sua ficção. assim como a cultura de fãs de vampiro, a de ficção científica é dualista. A dor está presente, é reconhecida, compartilhada, mas a arte também está presente e a arte é prazerosa. Os escritores de zines e Duncombe se consideram fracassados. Duncombe todavia observa que, apesar de não haver muito a fazer quanto ao fato de serem fracassados, em uma sociedade que recompensa interesses e forças que eles não possuem, eles podem definir o valor de um ser fracassado, transformando assim deficiências em triunfo. Os fãs de vampiro não se consideram fracassados, mas sim párias, exilados, marginalizados, subsistindo uma sensação de dor por serem rejeitados por uma cultura focada no sucesso, na qual muitos querem se sobressair. A experiência restrita do vampiro e seu não pertencimento encontram eco na experiência de muitos fãs em virtude de sua sina, condenado injustamente e incompreendido. Os fãs simpatizam com esse destino, relacionam-se com o vampiro e o relacionam a eles. Os vampiros são párias, glamurosos, passíveis de ser perdoados, e os fãs envolvem-se com a dor do senso de não pertencimento do vampiro. Cheryl, por exemplo, fala sobre sua adolescência. Eu estava tendo problemas com meus colegas de escola e então comecei a me ligar neles. Talvez tenha sido isso. Bem, não sei, talvez seja por isso que a gente se identifica com os vampiros. Porque você se sente meio de fora. Bem, e venhamos e convenhamos, os vampiros têm associado a eles uma imagem melhor do que a dos lobisomens e bruxas. Risos, risos, risos. Essa citação sintetiza tanto a dualidade do vampiro quanto a atração exercida por essa dualidade. O desajuste acompanhado por uma imagem encantadora. Dee declara também que sempre foi um pouco diferente, assim como Karen, que nunca se enquadrou. Pan e Janet comentam que, apesar de sempre terem sido diferentes, passaram por uma fase que tentaram ser normais. Casaram-se, tiveram filhos, mas perceberam que não podiam mais fingir. E Pan declara: acho que o que fizemos é porque a gente se sentia tão diferente, mesmo quando a gente era jovem, não é? A gente estava meio em desacordo com as pequenas comunidades com que convivíamos. Éramos totalmente diferentes, mesmo que a gente tivesse irmãos e irmãs e outros. Andrea observa que no trabalho ela representa um personagem um tanto feliz, alegre e vibrante, mas essa não é realmente quem ela é. E Melinda reconhece a solidão do vampiro e afirma que foi algo que me impressionou, tanto que cheguei à conclusão de que realmente tinha me identificado com sua solidão. Esses sentimentos de não pertencimento e de não se enquadrar se contrapõem aos discursos oficiais de uma sociedade inclusiva. Ao se sentir marginalizado, o indivíduo tem uma sensação de fracasso pessoal e não de fracasso social. E são essas ansiedades irreconhecidas que o vampiro de hoje expõe. É interessante observar que o Millie Williamson, ele vai bater muito nessa tecla, né, de dor e de pessoas que usam a solidão como uma desculpa para não se envolverem com outras pessoas. É um ponto de vista desse autor interessante, bem como sua obra. Embora na subcultura vampírica propriamente dita, nós não tenhamos esse culto a qualquer tipo de dor, ou de marginalização de qualquer gênero. Somos uma cultura de costumes alternativos, a cultura numericamente superior, sem sombra de dúvida, ao mesmo tempo que o vampiro não é exatamente algo que possa ser enquadrado como exclusivamente underground, pois o vampiro é um símbolo cultural inserido na cultura ocidental há longa data. Temos desde, principalmente com o advento do cinema, né? Antes ainda era nos livros do romantismo. Mas desde então é um símbolo, é um arquétipo de poder pessoal e de exploração das próprias regiões de tabus e do ir além do senso comum que uma primeira olhada superficial pode desvelar sobre si ou sobre os outros. Eu vou chamar agora mais um pouco desse incrível bloco musical produzido pelo nosso DJ convidado, que é o Carlos Eduardo, e já a gente volta para falar um pouco mais, para falarmos um pouco mais da produção cultural vampírica contemporânea, inclusive dos seriados True Blood e The Vampire Diaries. Não saiam daí. Não saiam daí que em instantes eu volto. We'll be right back. No seriado True Blood da HBO, criado sobre os livros The Sultane Mysteries de Charlene Harris, lançados ainda nos anos 90, assistimos a 6 temporadas um mundo onde os vampiros saíram da clandestinidade graças à invenção de um sangue sintético vendido em supermercados e chamado True Blood. A brilhante equipe de roteiristas utilizam os vampiros como máscaras para debaterem posicionamentos sobre questões delicadas como racismo, diversidade sexual, consumismo, preconceito com minorias e autoritarismo. A história também explora a relação amorosa com altos e baixos, idas e vindas, em cenas bem picantes, da garçonete Sookie Stackhouse, Anna Paquin, a vampira dos filmes da série X-Men, e o vampiro centenário Bill Compton, numa cidadezinha pantanosa perdida na Louisiana, onde ninguém é exatamente aquilo que parece. Para entender melhor as diversas nuances sociais exploradas nesse seriado, há inclusive um livro chamado True Blood e a Filosofia, lançado no Brasil pela editora Madra. Já a série televisiva The Vampire Diaries da Warner Channel também começou nos livros e é pautada no triângulo amoroso entre os irmãos vampiros Stefan e Daimon, Salvatore e uma jovem chamada Helena, que será transformada em vampira durante o transcorrer do seriado. A relação já de alguns séculos dos dois irmãos é recheada de desavenças. Stefan, no começo da série, parece o irmão bonzinho, porém ele refreia seu lado feral com ajuda mágica e no passado foi um monstro sanguinário. Já o irmão dele, Daimon, cuja pronúncia se remete ao Daimon dos gregos, algo bem platônico por sinal, é alguém cínico, irreverente e ambíguo. Não se preocupa em tomar decisões mais extremas e às vezes sádicas e divertidas da série. Porém, como ele lida melhor com seu lado feral, acaba se tornando um tipo de anti-herói romântico. O seriado The Vampire Diaries é mais teen e superficial do que a temática adulta de True Blood, mas ambos são dois exemplos de produções vampirescas atuais. Aliás, dois bons exemplos. Contém personagens densos e dramas superiores em tensão e reviravoltas de roteiro do que a superestimada e sensual saga Crepúsculo de Stephenie Meyer. Ainda no universo dos seriados, em outubro de 2013, estreia a série Drácula, produzida pela NBC e que traz no papel título o ator Jonathan Rhys Meyer, do seriado The Tudors, e promete uma novela de sedução, horror e violência, nos tempos da Londres vitoriana, que traz uma nova vitalidade ao mais clássico de todos os vampiros, que segundo o portal IMDB, desde o final do século XIX é uma das histórias mais recontadas das artes cênicas e visuais, dado confirmado na obra A Origem de Drácula, do meu amigo Arturo Branco, recentemente lançado pela editora Madras. campanha do Dia dos Vampiros é uma campanha criativa e bem-humorada que se beneficia da ficção para ajudar nossa carente realidade. Fazer o bem pode ser bem divertido e é o que tem sido nesses 10 anos de campanha. A campanha do Dia dos Vampiros começou em 13 de agosto de 2002, criada pela cineasta Liz Marins e se tornou lei em 23 de setembro de 2003 em São Paulo. Este ano, excepcionalmente, ela será realizada no dia 10 de agosto. O Dia Oficial dos Vampiros é 13 de agosto, porque cairá em um sábado e nos permitirá realizar uma grande festa de comemoração também na parte da noite. Estamos procurando respeitar a agenda de compromissos da maioria dos doadores. Muitos trabalham em dias e horários comerciais. A concentração será no sábado 10 de agosto, a partir das 10 horas da manhã, no vão livre do MASP em São Paulo. Nos vestiremos a caráter no melhor estilo de vampiros, monstros, zumbis e seres ficcionais e iremos compondo o tradicional cortejo vampírico rumo à Fundação Pro Sangue lá no Hospital das Clínicas para doar nosso sangue. Haverá sorteio de livros, camisetas e brindes para doadores. É comum a presença de muitos escritores, artistas diversos que também doam um pouco de sua arte a esta nobre causa. O Dia dos Vampiros é composto por três importantes bandeiras: incentivo à doação de sangue, luta contra preconceitos e discriminações e incentivo à diversidade artística. A carência de cada uma delas causa mortes durante o ano inteiro. Acompanhe as novidades da campanha no site diadosvampiros.org. Eu sou o Lorde A, acompanhe mais notícias no portal redevamp.com e toda quarta-feira ao vivo às 22 horas no programa Vox Vampírica no site voxvampirica.com. É isso aí, Dia dos Vampiros chegando e vai ter muita coisa legal acontecendo. No clube Acidic Infection, no meta-universo do Second Life, vamos ter 24 horas de Dia dos Vampiros, começando perto da meio-dia com um programa especial apresentado pela queridíssima DJ Kel Kill lá de Brasília, agitando todos vocês aí no Second Life. E vamos agora à programação do Dia dos Vampiros, onde já temos as confirmações que ele vai estar acontecendo. E antes de mais nada, todo ano nossa queridíssima diva, a Liz Vamp, escreve uma mensagem sobre o Dia dos Vampiros e eu quero ter o prazer de compartilhar e emprestar minha voz a esta mensagem neste ano. Oficialmente o Dia dos Vampiros é 13 de agosto. Realizaremos a campanha social do Dia dos Vampiros no sábado 10 de agosto de 2013, porque cairá sábado e facilitará a participação da maioria dos estudantes e trabalhadores. A seguir, forneceremos informações da campanha durante o dia. Entretanto, também haverá uma confraternização noturna, que posteriormente será divulgada estará sendo divulgada aqui na página do Facebook da campanha, né? Que vocês podem encontrar o link lá no redevamp.com, que já está constando lá, e no site diadosvampiros.org. A campanha do Dia dos Vampiros foi criada pela cineasta, atriz e escritora Liz Marins, que interpreta a personagem Liz Vamp, em 2002, e já são mais de 10 anos de campanha. Anualmente, a campanha cresce com a essencial participação de mais e mais pessoas. Todos estão convidados a juntarem-se a nós. A campanha do Dia dos Vampiros é uma ação social pontual e eficaz. Nos reunimos a caráter, ou seja, no melhor estilo de vestes vampíricas, dark ou de personagens do universo fantástico. Após assistirmos às apresentações artísticas e participarmos de sorteios de livros e brindes, rumaremos juntos em cortejo ao Hemocentro na Fundação Pro Sangue Clínicas para doarmos o nosso sangue. Com uma única doação, um ser humano é capaz de ajudar a salvar até 4 vidas. O dia 13 de agosto é oficialmente o Dia dos Vampiros e lei na cidade de São Paulo desde 2003. Atualmente, o Dia dos Vampiros está sendo celebrado em outras cidades do Brasil e do mundo. É um dia de incentivo à doação de sangue, luta contra preconceitos e discriminações, incentivo à diversidade artística. Essas três causas são essenciais. Nossos bancos de sangue se encontram frequentemente carentes. A falta de tipos específicos de sangue nos hospitais causam mortes durante o ano inteiro. Discriminação e preconceito também causam mortes, além de outros males. Diversidade artística está diretamente ligada à educação e cultura. Portanto, é essencial. Sem isto, nunca teremos a devida evolução social. A campanha, ou seja, nosso encontro, terá início aqui em São Paulo, pontualmente às 10 horas da manhã, no vão livre do MASP. Como acontece todos os anos, haverá sorteio de livros doados por editoras, escritores e variados brindes doados por empresas diversas para que sejam sorteados entre os participantes ou doadores de sangue. Já temos confirmado as participações de artistas e bandas que tocarão no Vão Livre do MASP, assim como a apresentação de performances. Anualmente, a campanha é realizada como iniciativa cidadã. Apesar de ser lei na capital paulista e já termos batido o recorde em doações voluntárias de sangue no maior hemocentro da América Latina. Assim, não sabemos se teremos alguma estrutura física para as apresentações artísticas de voluntários e competentes profissionais, ou estas serão realizadas na raça mesmo, apenas vozes e instrumentos. Como possuímos muitas leis na cidade de São Paulo, e praticamente seria impossível que o nosso atual prefeito tivesse conhecimento de todas elas, entramos em contato com o assessor que cuida da agenda do senhor prefeito, Fernando Haddad, para que ele tivesse conhecimento de lei e pudesse nos apoiar com um caminhão de som e seguranças para estarem presentes no Vão Livre do MASP durante a campanha. Mas até a presente data ainda não foi obtida a resposta. Todo cidadão, toda pessoa do bem pode nos ajudar a realizar esta campanha vital. Junte-se a nós, doe, divulgue e participe de alguma forma. A sua participação certamente ajudará a salvar muitas vidas. E, bom, vamos ter muitos sorteios. Um desses sorteios é uma parceria do Vox Vampírica e da Editora Madras, a maior editora do segmento holístico no mercado editorial brasileiro. E vamos lá levar para sorteio 25 publicações da editora, sendo 5 Tarô dos Vampiros e 20 livros de autores nacionais e estrangeiros, referências absolutas do segmento vampírico, tanto no quesito da produção cultural, quanto do folclore, quanto do fashionismo vampírico. E ainda tem mais uma notícia muito boa aqui para São Paulo. Teremos balada no dia 10 de agosto, balada do Dia dos Vampiros. Essa balada está sendo proporcionada pela Blitz House, que apoia o Dia dos Vampiros. No sábado, 10 de agosto... Bom, vamos primeiro à história, né? Que acabou de chegar aqui, enviada pela nossa amiga e ouvinte, Alice Vamp. O conceituado tênis clube paulista, que nos últimos dois anos... ofereceu, foi o nosso valoroso parceiro e realizou belas festas noturnas do Dia dos Vampiros, encontra-se em reforma nesse ano de 2013. Entretanto, é com grande prazer que anunciamos que teremos a nossa confraternização noturna do Dia dos Vampiros em uma bela e eclética balada paulistana localizada na rua que é considerada a mais notívaga e eclética de São Paulo. A Blitz House apoia o Dia dos Vampiros. A casa considerará entradas VIPs para todos os doadores que fizerem a sua doação de sangue sábado, dia 10 de agosto, munidos de documentos e carteirinha comprovante de doação. A casa também disponibilizou cartões VIPs para serem distribuídos para todos os participantes da campanha do Dia dos Vampiros que estiverem presentes no Vão Livre do MASP, sábado, 10 de agosto, às 10 horas da manhã, empunhando as vitais bandeiras das nossas causas e que desejarem comparecer à balada. As causas de campanha do Dia dos Vampiros, como vocês sabem, são incentivo à doação de sangue, luta contra preconceitos e discriminações, incentivo à diversidade artística. A Blitz House compartilha a ideia de que juntos podemos fazer a diferença, sempre respeitando as diferenças. Sábado, a balada na Blitz é bastante agitada, afinal é uma balada de qualidade que respeita a diversidade localizada na movimentada Rua Augusta. Para quem quiser saber mais, pode acessar agora mesmo no Facebook a fanpage do Dia dos Vampiros, que lá já consta todas as informações. Vai ser algo muito especial e muito bacana. E lá na balada, nesse dia vamos ter a participação dos DJs Felipe Barros, Rodrigo Guarizo, Bebeto Legarfs, João Davi, Wonder Betting e, claro, né, a qualidade impecável da Blitz House. Então esperamos ver todos vocês celebrando o Dia dos Vampiros lá na Blitz House. Vai ser uma festa bem legal, vamos celebrar muita coisa. Além do Dia dos Vampiros aqui em São Paulo, como vocês já sabem, também haverá a primeira edição do Dia dos Vampiros lá em Poços de Caldas, em Minas Gerais. E come out, wherever you are, já tem até página do evento com bastante gente vampírica confirmada. Os autores Campos, Vingança de Sangue e Fernando Ferraz, Os Matadores da Meia-Noite, apresentam no dia 10 de agosto em Poços de Caldas o primeiro Dia dos Vampiros de Poços de Caldas, que consiste em uma campanha social que levanta as três bandeiras: incentiva a doação de sangue, luta contra preconceitos e discriminações, incentiva a diversidade artística. A campanha segue as causas e moldes da sua versão criada em São Paulo pela atriz, escritora e cineasta Liz Marins, também conhecida por sua personagem Liz Vamp. Comemorando o Dia dos Vampiros, nos reuniremos nesta ação social em frente a Hemominas, poços para doação de sangue. Compareçam vestidos a caráter com seu melhor estilo vampiresco, dark ou cosplay. Vamos confraternizar, trocar ideia e nos reunir por uma causa tão importante e mostrar que os seres da noite também estão alertas e prontos para ajudar e manter vivos seus alimentos. Ups, quero dizer, os humanos. Criaremos alguns atrativos para quem comparecer. Haverá sorteios e descontos especiais na venda de livros dos autores Campos, do Fernando Ferraz e do queridíssimo Juliano Saceron, com seu Crianças da Noite. Isso vai acontecer lá a partir das 8h30 às 11h30 da manhã, em frente a Hemominas, Poços e Caldas, Minas Gerais, na Avenida José Remídio Prédia, 303 Jardim dos Estados. Repetindo, em Poços e Caldas, Minas Gerais, Avenida José Remígio Prédia, 303 Jardim dos Estados. Os organizadores da data estão super empolgados com as possibilidades, com a beleza, com tudo que vai acontecer de muito legal nesse evento. E ainda à noite, eu estou procurando aqui na página oficial, me parece que vai haver uma... Eles vão conseguir realizar uma festa comemorativa lá na cidade, o que é algo bastante fecundo, bastante positivo, mas a nossa internet está um pouco lenta aqui hoje, talvez pelos megas consumidos pela transmissão aqui do Vox Vampírica, mas procurem no Facebook que vocês vão encontrar mais informações. No site redvamp.com temos uma matéria especial com todas as dicas para o Dia dos Vampiros em São Paulo, Minas Gerais e no nosso querido Distrito Federal. E lá no Distrito Federal nós teremos a festa do Dia dos Vampiros e a campanha de doação de sangue organizada pela nossa queridíssima amiga e colega aqui da Acidic Infection, a DJ Kel Kill do programa Lasciva Nociva e apresentadora do programa Lasciva Nociva aqui também na Acidic Infection. Sobre o Dia dos Vampiros em Brasília, Vampires Day Brasília 2013, dia 10 de agosto. O Dia dos Vampiros, ela conta, né? Ela conta que o Dia dos Vampiros foi criado pela Liz Marins, que interpreta Liz Vamp, fala sobre as bandeiras essenciais, incentiva a doação de sangue, luta contra preconceitos e discriminações e incentiva a diversidade artística. A festa oficial, a campanha, conta com o consentimento oficial da criadora da data. E a querida Kel Kill é a produtora do evento lá em Brasília. Gots, Dark Waves, Death Rockers, Industrial, EBM. Festa do Dia dos Vampiros e também aniversário da DJ Kel Kill no dia 10 de agosto. Local, o Escritório Pub, CSG05, lote 14, loja 0203, em frente à passarela da Universidade Católica. Entrada R$10. Para os 50 primeiros pagantes, um brinde especial. E ainda teremos na festa especiais Blue Tangle e Cru Shadows lá no Distrito Federal em Brasília. Atrações: a DJ Kel Kill, o Fred Lokomotov, o Rodrigues do Signo 13 Post-Punk, o Orfeus Lírico da Blue Butterfly, as dançarinas Mirza Braga e Nayara Nunes com apresentação de Dança do Ventre Moderna, show de stand-up em cima do tema vampírico com o Robert Neckel, a apresentação das bandas Signo 13 de Post-Punk e a Diferencial Zero, homenageando o rock da Brasília dos anos 80. Sorteio de acessórios femininos, colares, gargantilhas da grife Olhar de Gata, dois exemplares de CD importado da banda britânica Rombos. E a festa conta com apoio do Red Vamp, da grife Olhar de Gato e do Second Life, do clube Acidic Infection. E esse é o recado. Então, meu, festa em Brasília com a Kel Kill, vocês podem ter certeza que é um evento de primeira linha, que não deve nada aos eventos em São Paulo e outros eventos internacionais, então não percam, que vai ser muito legal. Bom, para quem quiser saber mais sobre o Dia dos Vampiros, acesse diadosvampiros.org ou então procure no portal redvamp.com nossa postagem especial com todas as atrações e links para as páginas dos eventos que estamos sendo informados. E agora a gente volta com mais um pouco do fantástico DJ set do querido DJ, convidado Carlos Eduardo Mendson. E já já tem mais, Então saiam daí. Ist zur Schreckensherrschaft geworden. Und auch mich wird sie nicht verschonen. Wissen macht die Menschen blind und irre. Es kann ihr Herz verschlingen und sie in eine Bestie verwandeln. Heute Nacht tanzen wir den Tanz des Blutes. A eternidade não é para sempre. E estamos chegando ao final de mais uma edição do Vox Vampirica Revamp. Antes ainda, né, vamos aqui reforçar os eventos deste final de semana. Final de semana, inclusive, imperdíveis. Começa nesta sexta-feira, 9 de agosto, não percam a sensacional Noite dos Anos 80 no Poison Bar e Balada, abertura às 21 horas com mesas externas, especial Peter Murphy Bauhaus. Cerveja 600ml com preço especial, com nome na lista até meia-noite, homem e mulher na faixa. Após a meia-noite, homem 25 e mulher 15 reais. Nomes podem ser enviados no e-mail djdemo@hotmail.com ou djdemo@gmail.com. Na pista, o melhor do pop e rock dos anos 80. Tudo isso com o nosso queridíssimo DJ Demo lá do Nias. Saibam mais em poisonrockbar.com.br. E o Poison Bar e Balada fica na rua Morato Coelho, 651, ali na Vila Madalena. E no sábado tem mais. No sábado a festa não para lá no Poison. Temos, nesse sábado 10 de agosto, a festa In Between Seventh Eights and Ninetees, a partir das 22h30, mas ainda a partir das 21 horas tem abertura com mesas externas. Na pista, o melhor do pop, do rock dos anos 70, 80 e 90 e hits do século 21 com o nosso querido DJ Demo. Até a meia-noite, garotas VIP com nome na lista e homem 15 ou 30 de consumação. Após, homem 20 reais, mulheres 15 ou consumação, homem 35, mulher 25. Mais informações nos e-mails, djdemo@hotmail.com ou djdemo@gmail.com. Vejam tudo isso e muito mais no poisonrockbar.com.br. O Poison Bar fica na rua Murato Coelho, 651, na Vila Madalena. Então não percam esses dois grandes eventos. E ainda no sábado, 10 de agosto, a gente tem a balada oficial do Dia dos Vampiros, que acabou de ser anunciada, lá no Blitz House, na Rua Augusta, 657. A balada do Dia dos Vampiros vai acontecer durante essa festa do evento 420. E vai ser bem legal. O Blitz House e a festa do Dia dos Vampiros acontece na Rua Augusta, 657, a partir das 23 horas. Não percam. Eu sou o Lorde A, espero vocês na próxima semana. Agradeço de coração ao DJ Set, especialmente elaborado pelo nosso querido DJ Carlos Eduardo Manson, que com o seu set de Cyber Gothic, que encantou, mesmerizou e comandou essa noite aqui de hoje no Vox Vampírica. Eu também agradeço a Nicolaj de Matos Friswold pelo texto Os Conclaves e Lúcifer. Deixo a indicação do livro A Sedução do Vampiro, de Millie Williamson, lançado aqui no Brasil pela editora Madras. Espero que vocês tenham curtido e nos vemos sob o longo e aveludado manto negro dela, a Senhora da Coroa de Papoulas, a grande domadora de homens e mulheres, que recebe a cada noite em seus braços marmóreo e com seu abraço deletério a todos, tendo vindo de onde quer que tenham vindo, feito o que quer que tenham feito, sendo quem quer que sejam. Até o Dia dos Vampiros, nesse sábado 10 de agosto, e até a próxima quarta-feira, a partir das 22 horas, aqui no voxvampirica.com e na acidicinfection.com. Adieu. Obviously. revolutionarily got smelted. Obviously, look around. What do you see? And if you're asking where it leads us to, and be sincere, one day we'll have been nothing more than just a joke in history. Sincere.